Há muito tempo, antes de Anderson Silva, Wanderlei Silva, Vitor Belfort e Minotauro, existia um guerreiro dentro dos octógonos chamado Royce Gracie. Jiu-jitsu, arte suave milenar contra as armas fabricadas por mentes fracas. Os braços dos homens de mentes fracas serão torcidos e quebrados no omoplata. A gente apaga, mas não bate. Aqui é só raçudo, com força pra lutar, enfrentar todo mundo. Apaga, mas não bate. Seja raçudo, operação estilo jiu-jitsu, liquida vagabundo. Lapidado que nem diamante, Murilo Bustamante. É de verdade, não de embalo, devastador. Rodrigo Minotauro, resistente como armadura. Marcos Ruas, pedra dura, é isso. Esse é o Ego do Cast, o maior e melhor podcast do Pará. Eu sou Jairo Maciel e pra mim Pride é muito melhor que o UFC. Eu sou o Rodrigo Damasceno e ainda vou fazer uma luta de MMA. Meu nome é Hermes Neto e eu nunca tomei bonha açaí. Hoje nós vamos falar de UFC, essa prática que tomou conta do Brasil e de um tempo pra cá vem trazendo cada vez mais adeptos, né? A galera vem gostando, vem curtindo. Vem lutando muito aí, né? Mas quando a galera só gosta, ninguém gosta da galera, ninguém gosta de levar soco na cara. Cara, como começou o UFC? Cara, em 1993 nós temos a primeira luta de UFC, né? Então, quem criou o UFC foi a família Gracie, né? A família Gracie escolheu ali qual representante da família seria. Tem um Gracie lutando hoje ainda? Hoje em dia tem, como é o nome daquele representante? Roger Gracie, 2,11 metros. E a Kyra? Kira. Não luta MMA, Kyra Gracie. Ela não luta MMA. Ela só luta campeonato de jiu-jitsu. A família é contra ela só entrar. Mas ela é a maior campeã mundial, é ela, mulher. Sem kimono. Não. Submission sem kimono, é? De biquíni. Opa, de na biquíni. Lama. Ela é campeã de lama. De todo jeito. Kira, Kira, te amo. Muito linda. Beleza, então, voltando aqui à origem. Corta esse te amo aí que não vai pagar bem. Beleza. Eu que edito, eu corto o que eu quiser. Voltando às origens aqui do UFC, o Royce foi escolhido por ele ser o mais baixo e o mais franzino da família, né? Como depois a gente vai fazer uma invocação aqui do patriarca da família, o Hélio Gracie. Invocação? É, vamos fazer uma mesa branca hoje aqui. Dá medo esse negócio. Primeiro a gente peraí. Pode fazer invocação? Só isso daí quem pode responder é apenas o padre que é medo. Invocação não existe. Invocação, eu consigo provar para vocês no meu Centro Latino-Americano de Parapsicologia que toda e qualquer invocação que é feita não pode achar o fim para que foi nominado. E eu dou um cheque de $200,000. Se vocês conseguirem falar com Hélio Gracie. Então, o desafio está proposto, cara. Daqui a pouco a gente vai provar. Não vou conseguir. Vamos. É mais fácil Vitor Belfort vencer Anderson Silva do que você conseguir não, falar cara, com ele. Vamos. Cala a boca, velho broxa. Vamos conseguir fazer a mesa branca aqui. Então, ele foi escolhido, que ele era o mais magrinho, para provar a superioridade da arte marcial, que é o Brazilian Jiu-Jitsu, que nos Estados Unidos é conhecido como Gracie Jiu-Jitsu, né? Gracie Jiu-Jitsu. Porque o UFC, ele tinha a ideia de provar qual era a melhor arte marcial. Hoje em dia, se tem o conceito de MMA, né? Que são as artes marciais mistas. Mixed Martial Arts. Mas olha aí, o UFC ele deu uma quebrada, cara. Quando era do Gracie, chegou um tempo que eles teve aquele... O John McCain, o deputado do Arizona... Deputado não, ele era senador do Arizona. O que disputou a eleição de presidente com o Obama na última eleição dos Estados Unidos, ele era contra o UFC passar no pay-per-view. Ele achava um negócio muito, muito violento. Muito violento, né? Muito violento. Mas tipo, assim, cara, tu já viu alguma coisa, algum brasileiro lá nos Estados Unidos e num penar? Eles eram brasileiros, pô, tinha um negócio. E eles discriminavam na moral, tá ligado? Enfim, o Royce ganhou o UFC 1, 2 e o 4. Que o 3 ele desistiu, né? Ele teve uma complicação ali com uma luta bem complicada que não tinha tempo. Sabe o que era macabro dos primeiros UFCs? É que era uma luta atrás da outra. Isso. O cara tava suado, sangrando na luta passada. Exatamente. E já entrava de novo pra socar a galera. E outra, não tinha divisão por peso, não, né? Você podia lutar, não tinha uso de luvas. Era, não tinha limite de tempo. Sabe uma coisa só faltava que... o cara poder lutar com Tessado, sei só. Lá. Algum... Depois puxava o cabelo, então... Sabe uma coisa que eu achava da hora? O quê? Aquele cara, o grandão lá, do Wesley, o Ken Shrock, que ele lutou contra o Royce. Royce. Segundo... Cara, tu tinha que ver a técnica do cara na época. É tipo, nenhuma. Ele batia assim, parece um doido, cara, levantando os braços, batia de baixo pra cima e tal. Técnica assim, zero. Acho que depois de um tempo que eles aprimoraram foi. É o UFC 1. Eu acho muito essas bonita primeiras a técnica do jiu-jitsu, cara, que foi feita pelo grande Hélio Gracie. Cara, só quem pode falar dessa técnica de jiu-jitsu, né, que todo mundo tem essa moda aí de jiu-jitsu e tal, é o nosso saudoso... É agora que vocês vão fazer? Vamos invocar agora? Vamos invocar agora. Trazer o Hélio Gracie? Vamos dar as mãos. Dá pra trazer o Hélio Gracie? Traz o Hélio Gracie. Batuquezinho. Vamos dar as mãos. Chegou. O jiu-jitsu, ele surgiu do uso das alavancas. Ou seja, você tem que usar o peso do adversário contra ele mesmo. E o praticante de jiu-jitsu é, por natureza, inteligentemente astuto para... É o xadrez, então, cara. É uma arte marcial, é o xadrez do corpo humano. Deixa eu falar! Não me interrompa! Eu sou o mestre. Eu falo... Você vai ler o capeta, mano. Dá um bonhaço aí pra ele aí, tá? Pregador, luto, traz até você. A tática de guerra para triunfar. Bota o punho pra cima e vamos lá. Bate peso, pau, pau. Bate pesadão e faz ficar no chão. Bate pesadão, bate pesadão. Bate pesadão, manda o inimigo para o chão. Bate pesadão, bate pesadão. Bate pesadão e faz ficar no chão. Bate pesadão, bate pesadão. Bate pesadão, manda o inimigo para o chão. E aí, galera, aqui quem tá falando é o Lyoto Machida, direto de Belém do Pará, The Dragon. The Dragon's back, galera. Aquele abraço. Hoje em dia, eu já posso dizer que o UFC é o segundo esporte do Brasil? Rapaz, eu acho que não. Pra mim é Fórmula 1, cara. Pra mim é hipismo, o segundo esporte, com certeza. Não, eu vou mudar minha opinião, é o hipismo. Deve ser o vôlei. Deve ser o vôlei ou o polo aquático. Cara, eu nunca vi um jogador de polo aquático. Eu acho que ninguém conhece jogador de polo aquático, ele deve vir de fora, tá ligado? Deve ser importado de outro lugar. Não, mas a história diz que o polo aquático surgiu na Amazônia. Que os índios jogavam com coco nos garapés. Nos gapós. No capoço, é verídico, é verídico. Estudos amazônicos, eu estudei isso, é verdade. Mas tanto é que o UFC virou, popularizou, que ele virou modinha no Brasil agora. Todo mundo compra roupa de UFC e se acha lutador, tá ligado? Não é. E o que é mais legal é o cara ficar brabo. Pô, cara, eu tenho um short, mano. Eu tenho um short. Quando eu visto, velho, não passa na minha frente, não, que eu jogo no chão. Short do Lyoto Machida. É, né, o short do Lyoto Machida. Vira o cara e já monta em cima dele. Não é que eu fico brabo, não sei o que é, não. Deve ser uma macumba. Deve ser uma macumba que tem aí naquele short que eu visto assim, ó. Eu penso que eu sou o Lyoto, começa a falar igual ele. Entendeu? É um short mágico, só pode, cara. Cara, eu dou volume pra você, me deixa meio nervoso essas paradas de. Que eles agarra-garra, tá ligado? A parada no chão. Não, lá vem o Jair falando de agarra-garra. Os negros suados raçando no outro. Me dá agonia aquilo. Cara, sério. Tu já percebeu assim quando o cara tá sentado, né? Tu vai assistir lá. Aí os caras começam a lutar. Aí tu pensa que tu tá lutando também. Tu vai te tortando. Tu vai te tortando. Eu não sei se é só eu, mas tu vai te... Tu curva. Tu vai curva te quando o cara dá um soco. Aí quando tu vê, tu já tá agarrado assim. Eita caramba, no sofá, assim. Mas tu assiste aonde o UFC? Onde é que passa o UFC? Na casa da Andressa, cara. Mas passa na Globo agora, né? É, a RedeTV se fudeu. Vendeu o UFC pra Globo. E, cara, o UFC Rio. O UFC Rio. São os gladiadores. Eu fui pro UFC Rio. O Neto foi pro UFC Rio. Eu fui. O UFC Rio, quando passou na Rede TV, ele dominou a audiência da televisão brasileira por alguns minutos. Em horários nobres, foi, né? Pô. Eis o motivo da Globo comprar. Aí a Globo, lógico. Aí a Globo foi, comprou a porra do UFC pra passar ao vivo. Ao vivo! Cara, mas ele passou... Foi por uma causa justa, cara. Cigano, foi a luta do Cigano e Caim Velasquez, né? Não, Frank Mir. Cigano e Frank Mir, que passou ao vivo 30 minutos depois. Ah, isso, verdade. Desculpa. E, Mas tava passando, cara, foi pra uma boa causa. Coelhinhas, Casa das Coelhinhas, velho. Casa das Coelhinhas. Não vejo... é Playboy. Não é Playboy. É Casa das Coelhinhas de qualquer outro lugar. De qualquer coelho, né, que seja, mas menos da Playboy. Mas foi pra uma boa causa, bicho. As Coelhinhas eu acho melhor do que ver o Cigano do Naruto. Não, e a luta do... essa última que teve do Anderson Silva contra o Sonnen também foi depois foi da... Depois, foi, né? Depois da eu, hora. Eu vi, uma foto, do Anderson Silva assistindo a luta dele em casa, no sofá. E o Gavão? A luta dele, eu vi. ele ganhou, né? E disse, vou correr pra casa que dá tempo de eu ver a referência. Assisti ao vivo. Assisti ao vivo. É muito chato, cara, tu assistir uma luta sabendo quem vai ganhar. É a mesma coisa que torcer pro Vasco no final de campeonato, cara. É tipo... Sempre dá vista. Não, brincadeira, cara, eu sou vascaíno, cara. É sacanagem. Mas cara, a gente distorce por amor. É, no UFC, corre o risco do cara ficar tetraplégico? Tetraplégico, cara? É. Não. Corre. Cara, corre, eu acho, né? Eu acho... Corre, não corre? Corre. Corre. Então, o Gabo Mendes tá narrando. Se o cara ficar tetraplégico, ele vai... É tetra! Cara, eu não gosto do Gabo Mendes narrando, velho. Olha, saca tá tua, segunda! Dá uma agonia. São do caralho. Do terceiro, dá uma agonia muito grande de ouvir ele narrando. Mas sabe o que que pior ainda? Os caras que ele chama pra comentar. É porque assim, ele chamou o José Aldo pra comentar. Caralho, o José Aldo, eu acho que ele nunca deu uma entrevista de mais de 5 minutos na televisão. E ele chama o cara pra comentar o UFC. Aí o Galvão Bueno vai cutucar ele e fala: o que aconteceu aí, José Aldo? Ele, deu um soco muito forte, né? Porra, cara, sabe o nome da parada, entendeu? Ele é um single leg, uma perna, double leg, duas pernas. Esse é o comentário mais inteligente do Galvão. Não, e é tipo assim, o Galvão, ele funciona ali narrando a luta como uma espécie de GPS, né? Tipo, direita, direita, esquerda, esquerda, é agora, mais uma graça. Chegou! É do Brasil! É do Brasil! Tinha o Cigano do Brasil! Só faltou aquela musiquinha do Ayrton Senna. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Já é demais. Paraense no UFC. Paraense no UFC. Paraense, temos grandes representantes. Grandes, né? Yuri Marajó. Marajó. Yuri tem o Pará. Marajó. Tem o Pará. Pará? O Pará do não, futebol. Pô. tem o Marajó. E o Mondragon. Cara, Mondragon. O Mondragon não tá no UFC. Tá, claro, foi contratado recentemente. Ele tá na pré? Já tá? Já. Ele é muito grande, ele tá lá, velho. Eu acho que o... Essa última luta do Yuri Marajó, ele tomou um açaí e ficou morto, cara. Um açaí com chá. Eu não sei de ele onde. Ele só sentava assim, o cara batia nele. Eles esqueceram o principal paraense do UFC, cara. Lyoto Machida, cara. Aí, ó, o único que chegou a ser campeão. Grande representante da arte milenar das mãos livres, o Karatê Machida da Amazônia, né? Karatê tem espaço no UFC? Claro, com certeza, cara. Por quê? Porque o Lyoto, ele é um dos lutadores que levou menos golpe, né, na história do UFC. É o desde 93. Não, é o Lyoto Machida. Pode procurar. É o Lyoto? Pode pesquisar. Mais quedas evitadas, Lyoto Machida. Menos golpes sofridos, Lyoto Machida. Porque ele tem essa arte de realmente fugir dos golpes. É o Karatê Machida, cara. Ficar uma certa distância do cara e golpear na hora certa e ele tal. Ele é bom, cara. Eu acho que tu só tá defendendo o Karatê porque tu pratica, safado. Ah, com certeza. O Neto, porque, eu falei... na verdade, a grande arte do MMA é o jiu-jitsu. Tanto é que eu acho que o Lyoto já usou muito mais jiu-jitsu do que o Karatê pra poder ganhar a luta. Vocês estão, né, doidos, eu só vi ele dando uma técnica de jiu-jitsu na vida dele. Devia ter um convidado aqui especial, né? Pô, faltou. Fazer o quê? Morreu. Comigo é assim, não veio e morreu. O Hermes, eu falei no primeiro cast que ele era faixa preta. Ele não é faixa preta. Que faixa tu é mesmo? Branco. Rosa. Rosa. E o Rodrigo, ele faz jiu-jitsu. Que faixa tu é mesmo? Branca ainda. Que legal, nós temos dois profissionais. Dois experts. Dois sacos de pancada. Não, cara, fala sério. Que faixa tu é? Sou a faixa vermelha desde 2008, cara, nessa batalha aí. Eu sou branca por falta de disciplina, por porque a galera que começou comigo tá na azul já. Mas antes de tu chegar aqui, o Hermes me contou um fato que tu nunca chega certo nas coisas mesmo. É, não dá, né? Atrasado. Só chega atrasado e dá nisso. Eu sou meio Sherlock Holmes, eu só chego atrasado. Não entendi. eu passo e você não olha. Deve estar achando que é do nada bola. Perdi a conta e os... E as nações que dominam o UFC? Rapaz, é... Brasil, né? Não, Estados Unidos. Eu acho que Estados Unidos tem mais vencedores do UFC, tem mais as campeões do que o próprio Brasil. Mas porque o Brasil tem três. Mas também são os três melhores. É o Cigano, o Anderson Silva e o José Aldo. Mas e também... tem mais um maluco lá, são quatro agora. Tem um maluco não, do ele é interino. Galo. Ele é interino. O que quer dizer interino? Ele ganhou uma... É porque assim, o cara parou de lutar por um período, ele ganhou uma luta, mas pra ele ser campeão daquela categoria, ele tem que lutar contra o campeão. Ah, tá ligado. É a mesma coisa do americano lá também, que vai lutar contra o George St. Pierre. George St. Pierre, rapaz. Esse é canadense, né? Canadense. Canadense e americano é a mesma coisa. É a mesma coisa. É igualzinho, eles são no mesmo lugar lá, tá ligado? Então eles são a mesma coisa. Mas é assim, são três títulos pra cada lado. O Brasil é campeão peso pesado, no meio médio, que é o do Anderson Silva, e no peso leve, que é o do José Aldo. O dos americanos eu não sei, porque pouco me importa. Entendeu? É, não, o Brasil, apesar de não ter mais campeões do que os Estados Unidos, né, como vocês falaram, mas eu, pra mim tem os que são mais, assim, consolidados mesmo, né? São os melhores, eu assim, creio que são os brasileiros mesmo. Anderson Silva, apesar da voz, tá aí há 5 anos vencendo, cara. Provando que o Neto também pode vencer na vida. É, cara, tem a voz que... O cara tá aí falando... Mas pra poder vencer na vida, ele tem que ir largar a porra do karatê e lutar jiu-jitsu. É isso que eu acho. É engraçado essa coisa da voz, né? Da cara, né? Às vezes os caras entram fazendo uma cara... Parece que vai ganhar quem tem a cara mais feia, né? Não! Acontece muito isso. Os caras vão se encarar na hora do ringue ali. Aconteceu com um lutador, cara. Dois lutadores americanos. Ele tava se encarando lá. E um deles era, tipo, super gaiatão. Ele foi e deu um beijo na boca do outro. Vocês viram? Eu já vi o Anderson Silva dar um beijo na boca de um cara. Tem no YouTube. Ele já se encarando, pode tá ligado? Jogar, os dois são assim, se encarando, tá? Ele dá um beijo. Aí o cara dá um socão na cara dele e cai no chão. Rapaz, foda-se, né? Mas o cara fala fino, ainda fica beijando. Eu já vi o Anderson Silva dar um beijo na boca do homem lá no Pride ainda. Credo. Ele beijou. E quais são os ídolos de vocês? Cara, meu ídolo é o Minotauro. Minotauro, apaga, mas não bate. O cara é doido, domina o boxe, domina o jiu-jitsu. Treina o Cigano, que também é um outro aí que tá estourando tudo. Então, pra mim, Minotauro. Minotauro é legendário. E outra, fez uma participação no filme do Stallone. Dando um baculejo na galera. Ele me respondeu no Twitter quando eu mandei. Olha também, o Minotauro. Ele me respondeu também. E o teu ídolo, Neto? Era o Lioto, só que ele nunca me respondeu no Twitter. Então, um que eu admiro muito, que é um cara simples, porém, assim, de uma genialidade incrível, né? Que é o Royce Gracie, tá no Hall da Fama, né? Foi o primeiro campeão do UFC. E que todo mundo, o que é o esporte hoje, deve a ele. Todo mundo que... A base do esporte é jiu-jitsu. E ele foi o grande cara, aquela, criador. Aquela entrada do Royce com a galera... Era o assim, Tren Gracie. Jiu-jitsu. Aquela de arrepiar, mano. Muito louco quem, aquilo. Quem acompanha desde o início sabe, né? Quem não só comprou o short... Peraí, essa entrada aí não era do Vitor Belfort? Não, o Vitor Belfort gritava jiu-jitsu quando ele ganhava. Vencia. Porque ele veio do jiu-jitsu, Vitor bacana, Belfort. Bacana, bacana. Né? Mas eles entravam, o Royce entrava com a família dele todinha assim, jiu-jitsu, jiu-jitsu. É muito louco aquilo. Muito louco. É muito da hora. E vocês que estão ouvindo, quais são os ídolos de vocês? Manda pra gente aí bota no comentário no blog. Aí. Manda e-mail pra gente, cara. A gente tá a fim de fazer um bloco de e-mails aqui, falando a opinião de vocês. Será que vocês não mandam e-mail pra gente? Manda e-mail pra Mas gente. Mas tu nunca tinha passado o e-mail, mano. Nunca tinha passado. Porra, fiz uma falha, então. Então, anota o e-mail e manda um e-mail pra gente. Manda qualquer porcaria, falando mal aí, falando bem. História. Xinga a voz fina do Neto. Fala que o Rodrigo é atrasão. Fala que o Jara é chato. Fala que eu sou chato. O e-mail é eguadocast@gmail.com. Repita. eguadocast@gmail.com. Repita. É isso aí, galera. Acessa pelo blog, não sei se vocês estão ouvindo isso pelo SoundCloud. Acessa o nosso blog, eguadocast.blogspot.com. A gente não comprou um domínio ainda, mas logo a gente vai investir ainda. Vamos ter sorteios de camisas aí pra galera, verdade, pros seguidores. Verdade. Certeza, cara. Tempo de eleição a gente vai pegar umas camisas de vereador bacana. Bem lembrado. Vamos sortear umas camisas no próximo podcast. Isso é promessa minha. Eu vou mandar fazer umas camisas ainda essa semana pra gente poder sortear. A gente vai bolar ainda uma estratégia pra saber quem que vai estar concorrendo. E é isso. Segue a gente no Twitter, @eguadocast. E me segue no meu perfil pessoal, @jairocmf. É isso aí, galera. Me segue lá também, @ Rodrigo Damask. E se quiser adicionar no Facebook também, Rodrigo Damasceno. E a ideia é sempre convidar alguém. Hoje a gente convidou e tal, o cara não pôde vir e tal, mas assim, a gente vai estar sempre convidando alguém. Por isso que a gente quer que vocês mandem e-mail e tal, sugestão de assunto, entendeu? Perguntas, histórias. Histórias é porque importante. A partir daí, a partir dos e-mails que vocês mandarem, a gente vai estar selecionando pessoas para estar conversando com a gente aqui, para estar falando besteira e discutindo os assuntos polêmicos do... Não tão polêmicos quanto mamilos, mas polêmicos também do polêmicos nosso dia a dia. Então, um abraço. Cara, me segue lá no Twitter, Hermes Marques, que eu vou estar falando com vocês lá diretamente, que eu não sou igual o Lioto que não responde os tweets. É isso aí, galera. Muitos armlocks pra vocês. Então é isso, galera. Abraço, obrigado. Obrigado por ouvir. Continua seguindo a gente. Continua procurando. Toda quinta-feira sai. Valeu! Os! Que passa a sensação do abandono sempre presente, a paz que tumultua os sonhos e os desejos, a voz que diz verdades iludindo. Você é o texto que calou minhas palavras, a poesia no abismo do silêncio. Você é a canção que acalma o corpo e atormenta a alma. Não, Jim Reed no rules, né? Não tem regras. No times, no rules. My job is in octógono e finalized by octógono. My job is... My name is... Grace. Royce Grace. Easy. Deixa ele falando, é uma graça. A just utilized the alavanca, né? I just utilized the alavancas to broke the arms.